acho que os coelhos têm que ser aliás. O coelho não gosta das coisas. Deixem-me, já repetir várias coisas e várias ideias nos outros quatro locais por onde passámos, e porque as pessoas, há aí um conjunto de pessoas que nos ouviram bastantes vezes, gostava de fazer uma intervenção ligeiramente diferente em relação a algumas das coisas que disse. A primeira coisa que eu gostaria era, porque estamos em Vila Pouca, fazer uma saudação muito especial ao povo de Vila Pouca da Beira e também aos seus órgãos, à sua Junta Freguesia, à Sra. Presidente, à Assembleia Freguesia, dizer-lhe que também o município, o Presidente do município, assim como os seus vereadores, temos estado do lado das freguesias e temos do lado de Vila Pouca da Beira. E há uma coisa que é bastante interessante, meus caros amigos. Esta lei, para não nos chamarem a extinguir e para não criar, para enganarem as pessoas, disseram que era uma união de freguesias. Já ouviram isso? É uma união de freguesias de Centovaia com Vila Pouca. Isto é um nome giro. Porque dizem que assim não acaba nenhuma freguesia. Isto é mentira. Como Oliveira do Hospital em Sampaio, como Arvalo em Vila Franca e como Legiosa em Lagos. Como se percebe, isto é absolutamente mentira. Porque sabem o que é que acontece. Não vai haver duas juntas de freguesia. Vai haver apenas um presidente da junta de freguesia. Por isso é só uma junta. Mas chamaram-lhe união. Eu vou dizer, e eu, e todos nós, sugeri ao governo que chamasse esta lei Desunião das Freguesias. Porque o nome era muito melhor do que Desunião. E vou-vos dizer porquê. Porque ainda há pouco tempo alguém me contava, que havia uma pessoa até da freguesia Vila Pouca da Beira, que perguntava uma coisa simples. Porquê é que não caiu ao Voco e ficou Vila Pouca? Porquê é que caiu uma? E isto começa a desunir as pessoas. Começa entre as pessoas a perguntarem porquê é que escolheram uns e não escolheram outros. Isto cria-se inquietude. Entrou até um problema de uma freguesia que eu sou natural, que teve um processo, e que está aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, do Herbal, que sabe isso, teve um processo muito doloroso entre quando Vila Franca foi criada à freguesia há 20 e tal anos, 24 anos, penso eu. E houve ali coisas que ficaram entre as populações, que hoje estão completamente ultrapassadas. Hoje o Herbal, está aí o Sr. Presidente do Herbal, que tem uma postura muito correta, como têm os outros, que não querem que as juntas sejam anexadas, ou que a outra freguesia seja anexada. O Presidente da Junta de Centovaia já disse várias vezes, eu não sei se... Aqui está. O Presidente da Junta de Centovaia já disse, eu não quero que a Junta de Vila Pouca vá para Centovaia, não quero. Mas eles sabem bem, que não devem crer. Porque todos estes homens, era isto que eu queria chegar à conclusão, eu tenho um grande orgulho hoje de ser Presidente do Município do Conselho de Oliveira do Hospital. E tenho um grande, não pelo cargo, mas pelo conjunto de autarcas, independentemente dos partidos que representam, desta luta e a luta das freguesias e outras lutas que temos tido, como a escola superior, que nos quiseram acabar com ela, nós percebemos que independentemente, e leis por partidos diferentes, mas que temos autarcas, que vale a pena uma pessoa trabalhar com eles. São estes homens e mulheres que estão aqui por trás de mim e que eu vos quero agradecer em nome do município, porque Oliveira do Hospital tem gente de muito valor e vocês entram nessas pessoas e nesta luta de grande solidariedade com o Presidente do Município, agradeço a todos os Presidentes por termos esta disponibilidade. Aqui tem alguns combates que o Sr. Ministro Relvas e que o Sr. Secretário de Estado Paulo Júlio. A Lei 22 tem uma coisa extremamente interessante. Extinguem-se as freguesias à força. Mas tem lá uma parte na lei para acabar com alguns conselhos, é se eles quiserem. A própria lei, 22, também lá tem alguns conselhos. Tem conselhos, se quisessem, que se acabassem. E um dia eu discutia com o Sr. Secretário de Estado, com o Dr. Paulo Júlio, que foi Presidente de uma Câmara de Penel, onde eu fazia parte de órgãos também com ele, e eu disse-lhe uma coisa. Mas porquê? O que é que leva vocês... Ah, porque o interior, pá, tem pouca gente, não sei. E eu disse-lhe uma coisa simples. Então faz uma lei que acabe os conselhos e o teu é o primeiro a acabar, porque tem 5 mil e tal eleitores. Mas isso não houve coragem. Aí foi diferente. E aí é que se gastava o dinheiro, como na própria Assembleia da República. Se queriam mostrar ao povo que estavam a fazer uma reestruturação política e administrativa séria, meus caros amigos, não se começa pelos mais fracos por baixo. Começa-se na Assembleia da República, porque metade dos deputados que levam muito mais dinheiro. diferença que os senhores presidentes de junta que fizeram parte comigo, ora seja feita, reconhecem isso. Fui um dos presidentes da Câmara a nível nacional que sempre pautei as minhas intervenções contra a extinção, não de uma freguesia, porque a mim, algumas vezes, o Sr. Secretário de Estado e outras pessoas perguntaram-me que queriam que o Presidente se metesse nisto. Eu disse que não, que não metia, porque o meu princípio é fundamental e que sou contra a extinção de qualquer freguesia, porque o Conselho de Oliveira do Hospital está bem distribuído com as suas 21 e por isso não temos necessidade de ficar com 16, que as 21 estão bem distribuídas no Conselho, porque não estão umas em cima das outras. Por isso, meus caros amigos, isto é um falso problema. E este problema, e esta força dá à força, sabendo que estamos contra as populações, eu chamo-lhe uma vergonha, meus caros amigos. Porque nós, os políticos, fomos eleitos para defender os interesses das populações. E o que estes homens, estes 5 presidentes, estão aqui a fazer é uma sensibilidade das suas populações, independentemente do partido por que foram eleitos, porque independentemente dos partidos, nós representamos todas as pessoas e defendemos o interesse dessas pessoas e toda a gente concorda que não é com a extinção de Vila Pouca, não é com a extinção de qualquer freguesia de concelho, não é com qualquer extinção do Distrito de Coimbra, não é com qualquer extinção de alguma freguesia de Portugal, que Portugal resolve os problemas financeiros que tem, porque não passa por aí, meus caros amigos. Deixem-me esclarecer aqui algumas coisas. Andam aí algumas pessoas que dizem que estão de cabeça perdida. Nós percebemos que algumas pessoas eleitas na Comissão Política do PSD, confia, têm problemas. Deveriam lutar connosco, independentemente de serem do partido que fez esta lei, que a quer aplicar, deveriam estar connosco nesta luta, solidários, defendendo os interesses das populações. Mas não. Eles queriam que a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, os senhores presidentes de junta indicassem as freguesias que deviam ser mortas. Queriam, como disse o senhor presidente Vila Franca e o senhor presidente da Assembleia, que fizéssemos o trabalho sujo. Mas nós dissemos-lhe, quando eles disseram, os senhores estão a favor da pronúncia, digam quais são as freguesias que vocês querem acabar dentro do Conselho de Oliveira do Hospital. Vocês ouviram alguma? Chamo a isto falta de coragem. Chamo a isto covardia política. Porque quando uma pessoa assume uma coisa, tem que ir até ao fim. E estas pessoas não foram. E o que é que eles fazem agora? Fazem um comunicado onde dizem que se a Assembleia pronunciasse, até extinguíamos 3 freguesias. Só extinguíamos 3 freguesias. Isto é absolutamente falso. Nós, pela lei clara, Oliveira do Hospital tinha que extinguir 6 freguesias. 6. Estão lá as percentagens. 6. O que aconteceu é que eu mandei um documento, por causa do caso de Nogueira, mandei um documento que iria para tribunal se eles não considerassem Nogueira do Cravo rural desde o início. E como a percentagem é 25% de 20, eu queria ensinar matemática, porque há alguns professores de matemática política, mas nem contas sabem fazer, como é que eles depois ensinam os alunos. Porque 20% vezes 25%, 20 freguesias rurais, com 25 por vezes por 25%, dá quantas? Dá 5, como qualquer um pode fazer essas. Não dá 3, meus caros amigos. E elas, a lei tinha lá que eram 6. E eles querem intoxicar a opinião pública. Eles, como disse aqui o Sr. Presidente da Assembleia, querem dizer uma coisa que é absolutamente falsa. Querem dizer que tem a culpa de Vila Pouca acabar, o Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia e a Presidente da Junta. Mas, caros amigos, isto não é certo. Uma pessoa na política, estas pessoas não servem para o Conselho porque não são certas. Porque quem não sabe fazer estas contas e quem mente deliberadamente ao povo não serve para servir os interesses do Conselho. Por isso vos digo, reafirmo aqui o meu compromisso convosco. Tenho orgulho de ser Presidente dos Oliveirenses e tenho um orgulho, sobretudo, de representar, que foi esse o meu grande compromisso com as pessoas, de representar os interesses das minhas populações. Independentemente dos partidos, tal como fazem aqui alguns que são de partidos diferentes e que estão contra esta lei. E porquê? Por uma razão extremamente simples. É que eles, o compromisso deles, acima dos interesses partidários, estão os interesses das nossas populações. E eu, como Presidente, tenho que defender aquilo que eu sinto das minhas gentes. E aquilo que eu sinto das minhas gentes, meus caros amigos, é que são, ninguém quer a sua freguesia extinta. Por isso, todos nós temos que respeitar isso. E eu tenho que dar cara por aquilo que vocês querem, porque foi para isso que vocês me elegeram.